chega aqui pra cá, meu irmão. Todo mundo jogando energia pra cima. Essa multa que você não tiver participação. Cadê? A galera da arquibancada, dos camarotes. A galera aqui da arena. Do lado de esquerda, vou jogando lado de energia. Vem pra cá no meio, meu irmão. Junto. Vai. Assim. Agora nas palmas. Está roxando.